chegou o que vocês esperavam. Novo Super Lobão Live. Super Lobão! Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. How about it? Everybody's going to the party, have a real good time. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um bum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e volta aqui na base. vem de ré na contramão. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Eu me engato na traseira e nós dois na colisão. Eu me engato na traseira e nós dois na colisão. Olha só quem tá tocando no som desse paredão. Roger Mix com DJ e consagrado do povão. As novinhas derretidas já começam a rebolar. Então vira de costa que o papai vai engatar. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Eu engato na traseira e nós dois na colisão. Eu engato na traseira e nós dois na colisão. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Eu engato na traseira e nós dois na colisão. Eu engato na traseira e nós dois na colisão. Banda Mexada, o segredo foi descoberto. Olha só quem tá tocando no som desse paredão. Roger Mix com DJ e consagrado do povão. As novinhas derretidas já começam a rebolar. Então vira de costa que o papai vai engatar. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Eu engato na traseira e nós dois na colisão. Eu engato na traseira e nós dois na colisão. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão. Eu engato na traseira e nós dois na colisão. Eu engato na traseira e nós dois na colisão. Novo Super Lobão, bate pesado. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, o vício da batida que não se envolver. Estilo diferente que tem que dar prazer. Logo sim, te faz enlouquecer. Faça ser ver, manda me ver. No vício da batida, querendo se envolver. Estilo diferente que faz e dá prazer. Sei que logo sim, te faz enlouquecer. Faça ser ver, manda me ver. No vício da batida, querendo se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver. Mas passa mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem, não tem igual. Seu moço, a família live do Super Lobão. Alô, Belly! Meu de longe. O piroião. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma. Tu quer saber que essa cê vergonha? Pergunta a família dela. Tu quer saber que essa filha da p... Pergunta as amigas dela. Perereca, toma, toma, perereca, perereca, toma, toma, caralho. Perereca, toma, toma, perereca, perereca, toma, toma. Super Lobão Live. Você vai se dar por cima. DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com tapinha na potranca, com bumbum ela balança. E o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca, com bumbum ela balança. E o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca, bum bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca, bum bum,